Você é uma pessoa a quem o mais ínfimo barulho incomoda? Tem dificuldade em adormecer e está constantemente a ser acordado pelas brincadeiras dos filhos do casal do vizinho do lado? Pelo ranger da cama do frenético e apaixonado casal do andar de cima? Pelas discussões familiares do andar de baixo? Cães a ladrar, música exageradamente alta, carros, autocarros e ambulâncias são o seu maior pesadelo? Nós temos a solução ideal. Apresentamos a última geração de aspiradores supressores de ruído. Utilizando a mesma tecnologia de um aspirador convencional, o aspirador supressor de ruído tem uma potência de 4.000 watts que lhe proporcionará um silêncio absoluto e permanente. Basta ligar este aspirador durante algum tempo, dependendo da área a silenciar, e todo o ar será por ele totalmente absorvido. E em pouco tempo, nenhuma vibração sonora será por si percepcionada. Sem os gases que compõem a atmosfera, não haverá propagação das ondas sonoras e você poderá descansar tranquilamente. Encomende já o seu aspirador silenciador ligando para o 21111112. Se ligar nas próximas 24 horas, para além do aspirador supressor de ruído, poderá adquirir por metade do preço o prático aspirador anaeróbico de mão, um eletrodoméstico de pequenas dimensões, ideal para acabar com ruídos e barulhos pontuais como gotas no lavatório, soar que range e até tilintar dos copos na passagem dos comboios. Aspire os barulhos da sua vida e tenha o conforto no seu lar. Ai, amiga, tu não podes vir comigo hoje à baixa a aproveitar os descontos? Não vai dar, querida. Tem imensa coisa para fazer hoje e no resto da semana. Que desagradável. É que esta criatura que tenho como namorado não entra comigo numa loja nem por nada. Tenho inveja das miúdas que têm um amigo gay com quem ir às compras. São como os rapazes normais, pouco complicados e engraçados, mas, por outro lado, gostam de ir às compras e falar sobre outros rapazes. Ai, amiga, verdade. Quem me derra que um rapaz desses caísse agora nos meus braços. Está cansada das suas amigas sempre ocupadas, do seu namorado rabugento e da falta de companhia para fazer o que mais gosta? Hey, little girl. Como gastar dinheiro em roupa sem ter uma ajuda de opinião e de alguém que transporte os sacos? Ai, assim podem pensar que é uma solitária frustrada. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. Quer ir a uma das lojas da moda, a um concerto da Lady Gaga ou ver um filme baseado num livro do Nicholas Spark sem ter alguém a chateá-la e de mau humor? Forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're down. Preocupem mais com isso, meninas. Agora, há um novo serviço de requisição de rapazes gays dos 18 aos 70 anos para acompanharem e animarem o seu dia como ninguém. Vão consigo onde sempre quis ir, sem nunca ter uma companhia alegre para tal. Nada discretos e totalmente desinibidos a conversar. O seu sonho pode tornar-se realidade. Os nossos serviços são personalizados e com assistência. Ligue-nos para o 9177-TIRA-TIRA-MET-MET ou envie-nos um e-mail para arranjemeamigasdeverdade@coitada.org para obter os nossos serviços. E não se esqueça, um gay ao seu lado é alegria no momento desejado. Au! Está cansado das férias monótonas? De lazer tedioso e incaracterístico em lugares vendidos como destinos de sonho, sem lá nada a ver de especial? Viaje sem se deslocar de avião, de comboio ou de carro. A Urba Tour tem incríveis viagens rodoviárias programadas para dentro de cidades, de modo a que possa conhecer, com total conforto e sem pressas, em autocarros de turismo modernos, com ar-condicionado e serviço de bordo. Além disso, um guia acompanha toda a excursão para que possa aproveitar ainda mais os pontos turísticos da cidade. Aconselhamos os sítios mais agradáveis e divertidos para si e para os seus, devolvendo-lhe o direito a uma vida em família. Uma boa equipa de profissionais, com conhecimento e simpatia, estão ao seu dispor. Conhece o centro de Lisboa? Venha este fim de semana a experimentar uma excursão excepcional numa das mais antigas cidades da Europa. Partida de Belém, diante do Mosteiro dos Jerónimos, às 7h30 da manhã, com destino à Praça do Comércio. No primeiro dia, iremos passar por Santo Amaro, pelo Calvário e por Alcântara, onde teremos uma prova de vinhos e uma magnífica refeição. Durante a tarde, visitaremos o bairro de Santos, com lanche no jardim, e depois iremos para o Cais do Sodré, onde haverá jantar e alojamento no nosso veículo. No segundo dia, saímos de manhã e percorremos a pé a Rua do Arsenal, atravessamos para a Avenida da Ribeira das Naus, almoçamos na Praça do Município e temos o resto da tarde livre na Praça do Comércio. Conosco vai desfrutar de outra forma. As melhores excursões para si e para a sua família são com a Urbe Tour. Ligue já 707-707-707 para escolher e marcar. Sonhou em ser o centro das atenções numa festa? Quem é que nunca se imaginou ser o alvo de todos os holofotes? O modo como você se apresenta vestido é certamente um motivo muito importante para isso. Mas a companhia também. sair não pode ser como os outros. Tem de se destacar através de algo verdadeiramente diferente. Algo que impressionará e causará inveja naqueles com quem interage. Sabemos que a solidariedade une simpatias. Por que não aproveitar-se da bondade para com o próximo, para se projetar e consolidar estatuto social? A nossa agência Black and Yellow faz com que tudo isso aconteça. Oh lele, oh lele, moliba makasi. Através do inovador sistema de leasing de crianças credenciadas e graças a uma equipa vasta e dedicada de colaboradores, temos para si uma carteira de jovens escolhidos em países da África e da Ásia, os quais poderão ser, temporariamente e com segurança, levados até aos seus pais arrendatários. Mediante o recebimento de uma renda e durante um prazo pré-determinado, a nossa empresa cede ao cliente o direito de utilização de uma criança. Chica Pardoca, segunda condessa da Calçada de Carris, aderiu desde a primeira hora ao nosso projeto. Foi uma ideia fantástica, não está a perceber? O olhar carenciado da criança sob a minha proteção reteu todos os presentes e fez-me ganhar a alcunha de Madre Teresa de Calcutá de Cascais. Imagine, afinal, se Angelina Jolie já fez isto 4 vezes, por que não fazermos nós o mesmo e a dobrar? Atenção, não deve mimar muito a criança e quanto mais triste for a narrativa sobre o passado do pequeno antes de o acolher, maior será o sucesso entre os amigos e conhecidos. Till then. Vá ao site www.parecerbem.org e escolha a origem, a etnia e a idade e aceite os termos do nosso contrato. Passados apenas 5 dias, um coitadinho ou uma coitadinha será entregue na sua casa para cuidar e para mostrar-se solidário em eventos sociais. Cada menino ou menina traz um livro de instruções, tem um certificado de garantia e a nossa empresa disponibiliza técnicos de assistência em serviço que funcionam 24 horas por dia. As nossas crianças farão o seu coração parecer grande e o seu apoio aos mais desfavorecidos causará estima. O cliente tem a opção de compra do menino ou menina no final do contrato leasing, mediante o pagamento do valor residual definido contratualmente e que corresponde ao valor a pagar pelo cliente no final do contrato. Só não nos responsabilizamos por qualquer imprevisto, mas temos um seguro multi-riscos cobrindo todas as possibilidades. Cupid, you're a real mean guy. Tem medo de andar com as suas crianças na rua? Medo que elas fujam, que se magoem, sejam atropeladas ou raptadas. You're the one to blame. Stupid Cupid. Hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Não deixe que esse medo continue. E compre já um novo carrinho para crianças, blindado e comandado à distância. Linda. Go, go, go, go, gorilla, go, now. Mais seguro não pode ser. Instale-se o filho deste nosso veículo blindado. E, graças a um GPS incorporado, pode programar o destino, o percurso, regular a velocidade e controlar o veículo à distância através de uma aplicação para o seu smartphone. A crazy little training coach, a bamba. Nada de mal. Pode acontecer ao seu filhote ou filhota. This crazy little train's a choo-choo-cha-cha. O nosso veículo é completamente automático. Foi rigorosamente testado, possui uma potência de 50 cavalos e pode atingir mais de 80 km por hora. Right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Oh, blob. Acabe já com este medo e compre o mais rápido possível este novo carrinho. Blindado! inteligente para a sua criança. Uma montagem tecnologicamente perfeita, com uma cuidada verificação de todos os aspectos de segurança. Two little boys had two little toys. Each had a wooden horse. Deixe a sua vida ser mais descontraída. Warriors, both of course. A venda no mais pagar os seus impostos. Quase tudo o que ganha é tributado pelo Estado. Sendo que os impostos o obrigam a pagar são uma impostura, fuja a todas as taxas. Evada-se fiscalmente. Como? A cavalo! Horse é a sua empresa de fuga aos impostos. Alugue ou compre um destes mamíferos quadrúpedes da família dos equídeos e a trote lento ou acelerado dirija-se para o Texas, onde os impostos não o perseguem. Galope sem parar pelas pradarias do oeste americano como um cowboy. Mónica, durma ao relento junto de uma fogueira e do seu cavalo, depois de comer feijões, beber um péssimo café e mascar um pouco de tabaco. Ouça o tropel das manadas de búfalos e veja nativos a perseguir colonos e diligências. A partir de 500 euros, temos equídeos de várias linhagens, com andamentos muito confortáveis, excelentes de maneio, de notável técnica e flexibilidade, que serão os seus melhores companheiros que poderá ter no seu escape fiscal. Ligue já no 98789-8789 ou visite o site www.ridehorse.com e emancipe-se de estar sempre a ter de pagar. Uma experiência nova, um destino de sonho no nosso luxuoso cruzeiro, que inclui a oportunidade de viver uma aventura inesquecível. A sensacional experiência de colisão com um iceberg seguido de um naufrágio. Sim, durante a viagem, em majestosas instalações, viverá um autêntico naufrágio, uma simulação ao vivo do que aconteceu ao Titanic no mar gelado. Sim, 2 horas e 40 minutos de pânico, com uma banda de música a tocar sem parar, nas quais se irá sentir uma verdadeira estrela de cinema, pois esta experiência inclui um guarda-roupa especial da época que poderá alugar, maquilhagem e efeitos sonoros especiais, de modo a que possa ter uma sensação realista de medo e de desastre. As emoções à flor da pele como nunca sentiu antes. Leve a sua família inteira nesta experiência maravilhosa. Poderá salvar pessoas, poderá competir agressivamente por um salva-vidas, poderá mergulhar e nadar num revolto mar gelado, ou poderá comportar-se de um modo ordeiro e fleumático. E se for uma família com mais de 4 elementos, tem desconto de 50% em gelados, nos ganhos do casino e nas cabinas individuais da nossa sex shop. E ainda não lhe dissemos o melhor. Este cruzeiro inclui uma grande diversidade de atividades educativas, culturais, de ócio e de sobrevivência. Poderá escolher ainda outras opções catastróficas, como a do acidente do navio Lusitânia, do Mary Rose, do SS Eastland, a empolgante desgraça do Doña Paz, o embate que causou a explosão no porto de Halifax em 1917, ou o nosso pacote especial Família Robinson. O seu dinheiro em viagens aborrecidas aos paraísos do mundo quando tem disponível uma viagem que o fará sentir digno de um filme épico Made in Hollywood. Ligue já para 10-02-00-300 e tenha a melhor viagem da sua vida. Quantas mais vezes ligar, mais hipóteses tem de ganhar. Provavelmente já pensou sobre qual é a melhor maneira de encontrar uma mulher? Seja para esposa, seja para um relacionamento colorido, seja para uma aventura de uma noite. Each one seeking happiness. Ou para uma amizade. Já perdeu dias e dias em cinemas, em discotecas, em jardins, em museus, em supermercados, centros comerciais, redes sociais, parques infantis, lares, agências de encontros, a responder a anúncios de jornais e revistas e... nada? Já fez tudo, mas nunca conseguiu encontrar uma mulher adequada para si? Sim?

desempregado. A sua mulher fugiu com um homem rico. Foi despejado de sua casa. Está a viver com os seus filhos menores na rua, na casa de amigos ou na casa dos seus pais. O Natal está a chegar com a sua magia. E você não tem dinheiro para presentes. Ho, ho, ho. Merry Christmas, everyone. Faça a diferença este de encanto, sonhos e de alegria esta quadra em que se comemora o nascimento de Jesus. Temos tudo aquilo que precisa no shopping dos pobres. E, se vier agora, pode usufruir da nossa promoção de produtos natalícios que também engloba várias espécies de animais mortos. Tudo com 0,2% de desconto. Nossa loja situa-se ao ar livre no Parque Eduardo 17º e é exclusiva para todos os pobres e mendigos da cidade. Venha escolher e oferecer por um custo insignificante os nossos casacos de pele humana para animais de estimação, sapatos sem solas e sem atacadores, calças apenas com uma perna, chapéus de suva apenas com arames, armações de óculos de sol, malas sem fundo, luvas apenas com dedos, meias sem a parte do pé, caixotes de eletrodomésticos para servirem de casa, braceletes de relógio. E para as adoráveis crianças, algodão para peluche, bonecos de matraquilhos, piscinas de bolas sem bolas, peças avulsas de puzzle, rodas de trotinete de bicicleta ou de skate, playstations sem botões, manípulos ou cabos, tablets sem ecrã, uma grande variedade de teclas de computador, patins sem rodas ou rodas de patins, óculos ou olhos de bonecas, braços de Barbie, cabeças de peluche, fivelas, bicos de lápis de cor, tampas de canetas de filtro e leitores de MP3 avariados. Merry Christmas! Queres ser eliminado na tua escola? Queres ser conhecido no YouTube? Queres aparecer com todos os teus amigos em todas as redes sociais? Surgiu uma nova oportunidade para te tornares o maior buller que alguma vez existiu. O curso exaustivo de bullying terá lugar no pavilhão polidesportivo de Chelas todas as terças e quintas-feiras, das 14 às 18 horas, durante 2 semanas e por apenas 40 euros. Com aulas práticas e teóricas, no final do curso deverás submeter-te a um exame com vítimas reais, onde podes aplicar tudo o que sabes e, se tiveres aproveitamento, receberás um diploma de graduação. Aprende com professores experientes, a maior parte deles ex-presidiários, muito pouco inteligentes, com um vasto registro criminal e começaram a insultar, a desrespeitar e a humilhar na escola. Estes, com o seu vasto saber e técnica, vão ajudar-te a fazer com que tornes um jovem agressivo e problemático, cheio de vontade de ferir aos outros. Um autêntico canalha! Inscreve-te já e começa a exercer todo o tipo de violência física ou psicológica com os mais fracos ou quem nunca te fez mal. Pratica bullying nas escolas, nos museus, nas livrarias, nas bibliotecas do teu bairro, no YouTube, nas redes sociais, em todo o lado. Perde a dignidade. Liberta o buller que há em ti. E junta-te a nós. Acorda todas as manhãs a achar-se feia, tem borbulhas e não sabe o que fazer. Dormi mal e com olheiras horrorosas. A solite é um problema estético. Envelheceu e as rugas ou as manchas na pele são desagradáveis. Já não suporta ver-se ao espelho? Não suporta os olhares dos outros sobre o seu corpo? Temos a solução ideal. A empresa Lindernec desenvolveu uma ampulha miraculosa que faz desaparecer as imperfeições visíveis na sua anatomia. Loud was the voice of the lonely goat herd, lay on lay on low. No Não só as borbulhas aparecem, como também as rugas, as olheiras ou a celulite. Basta tomar uma por dia ao acordar para ser surpreendida com os resultados espantosos. Well, I got four other heads, that's my own vocal group. A ampulha Lindeneck provoca de um modo imediato e temporário um efeito semelhante a de uma miopia forte. Os seus olhos deixarão de ver com nitidez aquilo que a faz sentir mal. Slimy and a hard to clean. Everybody gotta do the monster twist. Put that brand new dance at the top of your list. Move your 14 legs till you're out of your mind. And then you shimmy and you shake and you bump and grind. A sua relação com o mundo exterior vai mudar. Você nunca mais irá conseguir focar-se nas coisas que não quer e que não deseja ver, e só a tua confiança vai regressar. Se for muito exigente, Lindeneck Plus tem consequências ainda mais assombrosas, conjugando numa só ampola os efeitos da miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia. Sorria e aproveite. Haja sem constrangimentos. Dirija-se à nossa loja na Rua da Perfeição Impossível, número 13, ou ligue para o 23-456-7890. Encomende já e comece a sentir-se bem. Levanta, senta, levanta, senta, faz uma vénia, ouve o sermão, come a hóstia, isto tudo durante uma hora e anos. Levanta, senta, levanta, senta. Dedica-se a Deus que não sabe se existe. E sujeita-se às normas da sua religião. E por elas, redige a sua vida, desperdiçando a sua mortalidade, a tentar descobrir como atingir o modo zen ou nirvana, acabando por ser o terrorista mais procurado no mundo. Ou até ter a honra de ser a sua religião a escrever o obituário antes de atingir a maturidade. Se está à procura de salvação, certamente não pode ficar com aqueles que ainda acham que Maria foi inseminada por um anjo. Inseminada por um anjo. Tem de decorar os 10 mandamentos, ver filmes adulterados sobre a origem da religião, utilizar o crucifixo quando os tempos do Drácula já acabaram, confessar-se quando na realidade o que você quer dizer é: eu quero um iate! Eu quero uma revista da Playboy! Eu quero uma viagem à Disney World! Para quê? Para quê? Para quê? Para quê ser o escolhido para ter um cancro extremamente raro? Para quê ser o alvo da publicidade? Não sacrifique o seu gado no altar para depois os monges o utilizarem para o jantar. Renda-se à vida quotidiana, onde o couro constituído pelas almas de 80 anos embaçadas não lhe provoca otites. Hã? Não ficou bem. Isto é muito complicado, este texto. Vamos repetir. Ah, estás a gravar? Sim! Sim! Junte-se a nós! Sim! Junte-se a nós! E nunca mais ficará em jejum durante 40 dias. Divirta-se a pensar por si próprio. Você nunca se sentirá tão ateu. Encontre-se conosco todos os dias de São Nunca à tarde. Todos os dias de São Nunca à tarde. Como qualquer outra boa missa, nós também temos o peditório. Aceitamos pacotinhos de ketchup ou caju. Se tiver dificuldades em encontrar-nos, nós somos aqueles à porta da igreja a duvidar o sermão do domingo. Pá, cala-te! Anda sempre satisfeito e mesmo assim com um grande sorriso na cara. E apesar disso tudo, não existe em si qualquer manifestação de tristeza? Não está desesperado e pretende alterar isso? Temos a solução ideal para si. Venha à Clínica Dentária e Barbearia Remindo. Uma simples ida ao dentista, destruímos qualquer hipótese de manter o seu contentamento e depois cortamos no cabelo, para não restarem quaisquer dúvidas. Somos uma empresa familiar que trabalha em conjunto com os melhores equipamentos e utensílios de medicina dentária e de barbearia num espaço comum, usando uma diversidade de ferramentas profissionais como pentes, lâminas, navalhas, alicates, tesouras, amaciadores, baldes, borrifadores de água, shampoos, brocas, instrumentos de sucção de saliva, escarradores, sondas, pinças, espátulas, bisturis, moldeiras, aspiradores, cinzéis, limas, raspadores, curetas, enxadas, ancinhos, sachos, arados ou máquinas de costura. Dispostos a usá-los em si, na cavidade oral e no couro cabeludo, para o seu total desagrado. Meu nome é Gaspar e andava sempre satisfeito com a minha vida. Nunca existiu nela um pequeno momento de tristeza. Foi então que descobri a Clínica Dentária e Barbearia Armindo num anúncio de jornal e desde então a minha aparência mudou completamente. Toda aquela linha branca, saudável e bonita na minha boca desapareceu e foi substituída pelo desastre. Estou completamente horrorizado e recomendo vivamente a quem tenha uma vida feliz. Colaboradores experientes vão ajudá-lo a criar o problema ideal para si. Não espere mais. Ligue já ou visite-nos. Pioramos a sua vida, deixando a sua boca num estado lastimoso e depois ainda lhe fazemos um desbaste, uma raspagem, uma coloração de cabelo e barba, madeixas, rastas, um penteado de noiva, uma depilação ou uma manicura completa. A sua boca e o seu cabelo vão ficar uma desgraça. Para mais informações, contacte-nos pelo telefone 20202021 ou visite o nosso estabelecimento comercial na rua São Martinho de Porras, 22A, subcavo esquerdo, Val das Éguas, Miranha do Arrastal. Achou piada a gêmeos e nunca teve a oportunidade de os ter? Sempre ouviu dizer que tudo a dobrar é melhor? Para que esperar mais? Nós podemos oferecer-lhe tudo em duplicado, sem qualquer problema. A nossa empresa Força Duplex está pronta a multiplicar por 2 aquilo que mais desejar. Não há nada para saber, nem para perceber. Receba duas vezes o que quer que seja. O que quer que seja duas vezes. Liga.

to the flapper flip. Poderá ser um protagonista nos grandes combates que estamos a travar na cura de doenças. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. Para isso, só precisa deslocar-se à nossa sede em Lisboa, na Rua da Santa Propagação 11, alistar-se e assinar o contrato de exclusividade. Very, very much. Para mais informações, ligue para 29292929 ou visite a nossa página www.tobeguineapig.org. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. O drama do desemprego atingiu. A sua empresa faliu. Tem os seus bens alienados para se desfazer credores. Desceu na hierarquia social. Deu prestígio e influência. Não tem direito ao subsídio de desemprego. Passou da segurança da classe média e alta para o desespero de ter de subsistir dia após dia como se não existisse amanhã. Atormentado por não ter comida em casa. Angustiado por querer manter as aparências. Os amigos abandonaram-no. Sua mulher e os seus filhos acham-no falhado. A pensar em si e noutros empresários que perderam tudo, criámos um restaurante muito acolhedor e económico no qual poderá reanimar a sua autoestima e simular uma vida social sem complexos de inferioridade. Venha ao restaurante Troika, onde poderá saborear a gastronomia mais lastimosa do país, num ambiente luxuriosamente desfavorecido e com produtos e serviços de uma escassez de primeira qualidade. Saboreie demoradamente as nossas especialidades. Diz que as nossas deliciosas entradas. Côdea de pão, bolor de presunto, queijo com ranço, caroço de azeitonas. O prazer de uma apetitosa sopa de pedra da calçada, caldo de relva ou de creme de cogumelos venenosos. Deguste uma refeição com pratos de pinhas do mais requintado peixe com uma corvina ao parque. Ou se as melhores carnes do país, bolor de pão, omeleta podre, bico de aves no forno, concha de ameijos à alentejana. Com acompanhamentos de cascas cozidas de batata, arroz e massas cruz, relva, gordura de bacon, caixas de castanha com sal, bebidas quentes ou refrescantes, leite azedo, água sem copo, água da chuva, água de esgoto, água com pedras, água com gases, água de esgoto com gases, uva no copo, um grão de café com açúcar, graciosas sobremesas, farinhas e fermento de bolo com água, salada de cascas de fruta, carotes de néspera, baba de cão, mousse de lama, bolo de areia, maçã com ranho, casca de laranja cozida, sola de sapato flambé. Coma com os olhos e a barriga. Reserve já uma mesa pelo telefone 00000000 ou visite-nos de onde quer que venha para onde quer que vá.